Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Eu vou começar com pretendo começar a exposição de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses. E em outro momento eu vou falar um pouco sobre contexto da carta, sobre tema central, sobre divisão. A gente pode tirar um momento só para isso. Mas hoje a gente vai ler e meditar sobre Colossenses 1, dos versos 1 até 12, que é a primeira parte da carta. Introdução, né, da carta aos Colossenses. O tema geral da carta, eu acho que todo mundo aqui deve ter lido já, né, Colossenses. Eu não sei se quantos aqui lembram que uma vez eu fiz uma exposição sobre Colossenses na igreja. Tem uns anos já, eu acho que uns 3 ou 4 anos. Mas depois disso eu aprendi bastante coisa nova sobre Colossenses, então espero que os irmãos ganhem com isso também. Mas o tema central de Colossenses é a centralidade e a suficiência de Cristo. O que a gente pode dizer já de modo geral é que a dificuldade que a igreja de Colosso estava enfrentando, dificuldade central, era que algum tipo de ensino chegou na igreja de Colossos que negava que Cristo fosse suficiente para produzir fruto, para realizar completamente a vida dessas pessoas. Então foi um desafio, algum tipo de desafio à suficiência de Cristo, e nós vamos continuar meditando sobre isso aí nas próximas semanas. Mas vamos começar então com a leitura dessa introdução da carta, onde a gente tem algo que é fundamental. Nas introduções das cartas, o Paulo não diz simplesmente palavras de... Às vezes a gente usa isso, né? Quando a gente encontra com uma pessoa, a gente começa uma conversa fiada só para introduzir ali, e depois a gente entra em algum assunto mais sério. Mas o Paulo nunca diz nada nas suas introduções que não tenha um conteúdo relacionado com a mensagem geral da carta. Então, a gente não pode ler as introduções das cartas de Paulo como se tivesse só uma função de abrir o diálogo. Elas têm mais do que isso. As introduções já têm conteúdo. Mas vamos ler, então. Colossenses 1, de 1 a 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzido fruto, crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fosse instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, irmão, isso aqui é a introdução da carta, que vai falar sobre a centralidade de Cristo, mas na carta o Paulo não fala explicitamente sobre isso. Perdão, não na carta, na introdução. Não começa falando explicitamente sobre o tema. Mas a gente percebe que tem um conceito unificador aqui, nessa introdução, que tem três partes, né? A gente tem primeiro um prefácio aí, os primeiros dois versículos, depois uma ação de graças até o verso 8, e depois a oração até o verso 12. Isso era costume de Paulo, sempre nas cartas você encontra essa estrutura, uma ação de graças e uma oração. Às vezes, o Paulo pulava a ação de graças. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele não pôs a ação de graças, porque ele estava tão chateado que não tinha nada para agradecer. Às vezes, a ação de graça é bem longa, é enorme, como a gente encontra lá em Tessalonicenses, por exemplo. Então, aqui a gente tem essa estrutura padrão na carta, mas tanto na ação de graças como na oração, a gente vai ver que tem um tema central, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus como fundamento para o progresso na vida cristã. Esse é o foco das duas sessões, né? Quando a gente começa aí com a primeira, nos versos 3 a 8. Então a gente tem aí o Paulo dando graças a Deus nas orações. E ele está dando graças por causa do que ele ouviu a respeito da igreja, né? O que Paulo ouviu a respeito da igreja? Paulo usa três palavras muito importantes para descrever a sua imagem da igreja. Então veja o que ele diz. Primeiro, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus. A segunda é do amor que tendes para com todos os santos. E a terceira, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, isso não é por acaso. Não são só três palavras bonitas que o Paulo escolheu. Vocês conhecem essa tríade, né? Fé, esperança e amor. Isso aparece também em Tessalonicenses, mas o texto mais conhecido é 1 Coríntios 13, 13, né? Quando Paulo diz que no fim de todas as coisas o que vai permanecer é isso, a fé, a esperança e o amor, sendo que dos três o mais importante seria o amor, né? Então, essas três virtudes foram denominadas pela igreja, já em Tomás de Aquino isso aparece, elas receberam o nome de virtudes teologais. Quem já ouviu essa expressão? Virtudes teologais. Elas são separadas, diferenciadas de outras virtudes morais, porque elas dependem, elas têm uma referência direta a Deus, que é diferente de outras virtudes. Você pode falar, por exemplo, de autocontrole, de moderação, mas essas três virtudes são virtudes que têm um lado ético, porque tem a ver com a nossa postura, mas tem uma referência ao relacionamento com Deus. Todas as três. Quer dizer, para existir fé, esperança e amor, para a gente falar dessas três virtudes na vida cristã, a gente tem que falar do lugar de Deus em cada uma. Porque o amor tem a ver com o nosso reconhecimento do valor infinito da pessoa humana, que vem da presença da imagem de Deus na pessoa humana. Para você falar de fé, você tem que falar de um objeto de fé, e para você falar de uma fé realizada, completa, esse objeto de fé tem que ser digno de confiança absoluta também. E a única forma de nós termos esperança, dado o nosso conhecimento dos processos naturais, né, que a gente não consegue nem mesmo calcular o futuro, o nosso próprio futuro, através do conhecimento natural. Então, para a gente ter esperança a respeito do futuro, a gente precisa de Deus. Vocês podem considerar, por exemplo, o que a ciência moderna diz sobre o destino da natureza, né? O que as pessoas dizem hoje, os cosmólogos dizem hoje, é que existem dois futuros possíveis para o universo. Ou ele se expandir e a matéria que existe no universo espalhar até ele esfriar e gelar, isso seria um fim, gelado. Ou o universo começar a se contrair até chegar a uma situação de densidade infinita e calor imenso, né? E seria um grande esmagamento aí da... Quer dizer, o que as pessoas veem para o futuro não há alternativa. Para a gente ter futuro, para a gente ter esperança no futuro, a gente precisaria de uma revelação divina. E é o que a gente tem, né, nas escrituras. O nosso futuro pessoal e o futuro do mundo estão nas mãos de Deus. A única certeza, segurança que a gente tem a respeito do futuro é aquilo que é revelado pela palavra. Então, gente, o que o Paulo viu na igreja de Colossos? É que eles tinham um relacionamento com Deus de fato, e que aquilo estava produzindo efeito na vida dos crentes. Quer dizer, existia fé genuína em Jesus, existia amor ali no relacionamento dos irmãos, Então Paulo disse, ó, eu realmente tenho que dar graça a Deus, porque algo está acontecendo no meio de vocês. Então isso é interessante, porque, veja só, a vida de Paulo era a pregação do Evangelho. O galardão de Paulo, ele dizia isso, era ver a transformação na vida dos crentes. Isso era a razão da alegria e da felicidade de Paulo. Isso é importante para nós, porque a gente enfatizou como evangélicos, a gente enfatizou muito, por muito tempo, que você é salvo pela fé. Mas a pregação reformada desde o início foi que, depois que a gente é salvo, a gente precisa ter marcas na nossa vida e da regeneração verdadeira. E as marcas da eleição, Paulo diz a mesma coisa lá em 1 Tessalonicenses, usando essa expressão, que a eleição foi confirmada. As marcas da eleição são os efeitos da graça na nossa vida. Então, isso é muito importante. O Paulo não estava alegre simplesmente porque alguém foi lá em Colosso e pregou, e as pessoas, eles tiveram muitas decisões, né? Já viram isso? As pessoas simplesmente levantam a mão, então você anota aqui, nós vemos tantas decisões, tantos batismos. Mas o Paulo não ficava alegre com o número de decisões e de batismos. Paulo sempre esperava algo mais concreto. E ele diz claramente aqui, sempre damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Então Paulo começou a agradecer quando informações chegaram de que existia algo de genuíno na igreja. Porque de fato havia fé, esperança e amor. Mas Paulo estava feliz não é só por causa desse resultado, é porque ele sabia que isso significava, se a fé era genuína, que existia um futuro para os colossenses. É o que ele diz no verso 5, né? Que ele estava dando graça a Deus por causa da esperança, que agora ele sabia, estava reservado nos céus também para os colossenses. Então, gente, isso é a primeira coisa aí na ação de graças, né? É que havia marcas de regeneração na igreja de Colosso. E as marcas eram essas. Agora, o que produziu uma igreja verdadeira? O que produziu um cristianismo genuíno em Colossos? Então, o que a gente tem nos versos 5 em diante? Veja aí, sua Bíblia. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto. Perdão, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Então veja, gente, qual que é a origem aqui dessa transformação na igreja de Colossos? É o ouvir da palavra da verdade. Paulo já tinha dito, ele disse antes, em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Mas aí a gente descobre que tudo depende do ouvir a palavra. Porque é através da porta da fé que vem os outros benefícios. Mas a semente de qualquer crescimento e transformação na cristã é ouvir a palavra de Deus. Mas o que é interessante, curioso, é a forma como Paulo se refere ao trabalho da palavra de Deus no meio dos colossenses. Porque ele não enfatiza que alguém pregou o evangelho, alguém ensinou. Ele fala da palavra de Deus como se ela fosse o agente da transformação. Então ele diz que a palavra do evangelho chegou até eles, que essa palavra está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Então essa expressão aparece em Atos. Eu não sei se vocês lembram disso. No livro de Atos existe essa noção de que a palavra de Deus crescia, né? Eu não sei se vocês lembram dessa expressão, a palavra de Deus crescia. Quer dizer, a palavra de Deus não é simplesmente uma informação que você comunica, né? Ela aparece claramente aqui como o agente da transformação. A palavra de Deus vem, é a semente, né? A gente tem isso também em Pedro. É uma semente que chega, que produz uma transformação, que produz fruto, cresce. Então é algo vivo, algo dinâmico. A transformação da igreja de Colossos, por isso Paulo está agradecendo a Deus, era o resultado de um ato de Deus. Não é porque, simplesmente, embora tudo isso tenha sido importante, porque Paulo era um bom mestre, ou porque Páfras, que foi quem anunciou o evangelho lá, era um membro da equipe missionária de Paulo, porque Páfras era um ministro dedicado. É claro que ele era dedicado. Quando a gente lê a carta aos Colossenses, a gente percebe isso. que Epáfras era um cara muito dedicado. Mas não é porque Epáfras era um bom ministro, um bom missionário, um bom pregador, um bom discipulador. Não era por isso que alguma coisa tinha acontecido na igreja. O motor de toda aquela transformação na cidade, o motor da igreja de Colossos, era a palavra de Deus. Paulo é claro aqui, quando ele vai dar graça, ele dá graça a Deus, porque a palavra chegou e produziu fruto. Então, isso é um risco muito grande. É muito fácil para nós, numa cultura muito mais personalista, uma cultura cristã extremamente personalista, a gente imaginar que o que produz fruto, fundamentalmente, é a pessoa do líder. É a pessoa do pastor ou do missionário. Isso é extremamente comum hoje, né? As pessoas não estão procurando ouvir a verdade de Deus com a esperança e a expectativa de que a palavra de Deus vai produzir mudança. As pessoas costumam ir para as igrejas procurando um líder, um pastor, que é aquela figura que vai ser, que seria uma figura atraente, convincente, que diz coisas práticas, que dá soluções. Isso é extremamente comum hoje. Eu não estou dizendo que não tem, existe um lugar para isso. Para a pessoa do líder ou para a pessoa do obreiro na igreja. Você pode pensar até em você mesmo. É claro que é legal você ir numa igreja que todo mundo te trata bem e que existe um bom trabalho pastoral, né, de um acompanhamento, que exista uma boa estrutura, né, que tenha um louvor legal, que tenha música boa, que exista um sistema transparente de prestação de contas para quem é mais exigente, porque as pessoas não exigem muito isso por aí hoje, né? Mas a gente procura muito uma experiência dominical. O evangélico procura muito isso hoje. Mas o que o Paulo diz é que o que produz, no final das contas, a transformação, ao ponto dessas virtudes teologais nascerem na vida da igreja e das pessoas, é a palavra de Deus. A grande questão, até para se escolher uma igreja, né, ou para se ouvir um líder, é se a palavra de Deus tem um lugar, porque o que produz fruto é a palavra de Deus. É claro, a gente pode acabar, no final das contas, identificando as coisas, né? Se tem alguém que e isso está cheio por aí, se existem líderes que são personalistas e que são empolgantes, né, são carismáticos, mas não pregam a palavra de Deus, e mesmo assim atraem pessoas, isso não é evidência de que aquele ministério é genuíno. Não é evidência. É possível você criar, foi o Caio Fábio que usou essa expressão, certa vez, numa discussão muito séria que ele teve com um líder de uma igreja dessa linha mais neopentecostal, né? É que ele foi uma acusação muito séria. Ele disse que a igreja desse pastor era uma rodoviária. Por que rodoviária? Porque as pessoas passavam por ali. Era um lugar cheio, animado, movimentado. E você vende pastel, vende água, e aquela coisa, movimento. Gente entrando, gente feia, gente bonita. Mas é uma rodoviária. É uma rodoviária. A gente não pode se iludir com essa sensação de movimento. Com esse calor. A gente não pode se iludir com isso. O que produz, de fato, a mudança é a palavra de Deus. A questão é se a palavra de Deus está sendo pregada. Agora, tem uma coisa interessante. O Paulo já dá uma ideia do que é isso no verso 6. Paulo, falando sobre essa palavra da verdade, né, do Evangelho, que chegou a eles, né, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, e tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes o quê? A graça de Deus na verdade. Então, quando é que a palavra de Deus brilhou na cabeça e no coração dos colossenses? Foi quando eles entenderam a graça. Quer dizer, Paulo com certeza pregou, ensinou muita coisa, continuaria ensinando muita coisa depois. Mas o ponto de partida do verdadeiro entendimento da palavra de Deus é o entendimento da graça. Muita gente sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não consegue articular essa palavra. Não consegue entender o que é a graça. Então, se você conhece muito a Bíblia, mas a questão da graça é obscura para você, então a palavra de Deus ainda precisa produzir fruto na sua vida. Porque não existe transformação sem isso. O que a gente, claro, eu não estou dizendo que conhecer a lei não é conhecer a palavra de Deus. A lei faz parte, né? Mas a lei isoladamente, sem o contexto da graça, é um pedagogo. Ela tem o objetivo, Paulo usa essa expressão para falar sobre a lei, ela tem a finalidade de nos conduzir a essa experiência de crise, quando a gente reconhece a nossa insuficiência, a nossa pobreza, para aí a gente compreender a graça de Deus. Então, quando a gente está dizendo aqui, quando eu estou dizendo que a palavra de Deus é o ponto de partida para o verdadeiro, para uma verdadeira frutificação na vida cristã e na igreja, eu estou falando dessa palavra de Deus. Né? É dessa palavra de Deus. As pessoas leem a Bíblia muitas vezes para tirar autoajuda, para tirar promessas sem conexão clara com a mensagem da graça. Né? É muito comum se extrair da Bíblia por aí promessas mecânicas, né? As pessoas tiram promessas mecânicas da Bíblia. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Mas sem relacionar isso com o Evangelho. Né? Ou então você pode usar a Bíblia como uma fonte de exortações morais e pregar isso. Né? Você extrair todo o ensino da Bíblia sobre lei, sobre discipulado, sobre moralidade, sobre o que você deve fazer e ensinar isso como se fosse o Evangelho do Reino. Mas se a mensagem da graça não for o começo e o fim dessa pregação, isso não é o Evangelho do Reino. Isso é uma distorção. Isso não produz fruto. Ninguém cresce, ninguém muda, não aparece fé, não aparece amor, não aparece esperança, não aparece nada. Então a gente tem que começar compreendendo isso. E o Paulo está dando graça a Deus, então, porque ele está dizendo, em suma, que aquela igreja é uma igreja verdadeira. Ele está dando graça a Deus por isso. Olha, de fato, vocês entenderam a palavra da graça e a coisa está acontecendo. Tem fruto, as virtudes estão crescendo, tem frutificação. Né? Essa imagem do fruto é interessante, porque no Império Romano a imagem do fruto era muito relacionada com o imperador e com a lealdade ao império. Então a ideia de você dar certo na vida... hoje a gente fala muito de sucesso, né? A gente tem as nossas imagens. A imagem do sucesso da televisão é o carro, né? A beleza física, o dinheiro... influência, essas coisas. No Império Romano, a ideia de frutificar era muito utilizada para falar de ter sucesso quando você adere ao Império. Isso era muito comum. Mas Paulo está dizendo aqui que a palavra de Deus é que dá o fruto. Né? Então, reconhecendo isso, né, havendo reconhecido a presença real do Evangelho na vida dos colossenses, Paulo faz sua oração. Né? E aí a gente... aprende mais um montão de coisa aqui com a intercessão de Paulo. O que ele pede? Não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então veja, pleno é uma frase cheia, né? Quase repetitiva, né? Pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então a gente tem que perguntar aqui, em primeiro lugar, o que é espiritual, né? O que Paulo quer dizer com isso? O que ele quer dizer com entendimento espiritual? Sabedoria e entendimento espiritual. Eu acho que essa expressão tem que ser lida à luz da primeira, pleno conhecimento de sua vontade. O que quer que seja o entendimento espiritual tem a ver com todo da vontade de Deus. Paulo está orando para os colossenses entenderem toda a vontade de Deus. Então ele está orando por alguma coisa que os colossenses ainda não têm. Isso é importante. Os colossenses conheciam a vontade de Deus? Conheciam. Porque eles conheciam a palavra da graça. Que a gente acabou de ler, a palavra da graça. E aquilo já tinha produzido algum fruto na vida deles. Mas o Paulo está falando agora que eles precisam ter o conhecimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então é a mais. É algo mais amplo agora que ele está... pedindo. Mas esse conhecimento deve ser espiritual, né? É o que ele diz aí. Esse é um ponto denso e a gente não vai poder desenvolver muito, mas a ideia de coisas espirituais na Bíblia tem a ver com coisas que vêm da ação do Espírito Santo, com coisas que são geradas pela ou estão sob influência do Espírito. Então a gente tem a gente pode falar dos dons espirituais, por exemplo, né? Que são dons dados pelo Espírito Santo. Ou a gente pode falar do corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? Lá em 1 Coríntios 15. É o corpo ressurreto, né? Por meio da identificação com Cristo na sua ressurreição. Então, esse é o corpo ressurreto. A gente pode falar sobre o homem espiritual, também tem isso. É aquele que é espiritual, né, lá em Coríntios. O que, que é o homem espiritual? Né? Não é um espírito. Não é um homem desmaterializado. Né? É um homem guiado pelo Espírito de Deus. Né? Então, as coisas espirituais, gente, tem a ver com a ação regeneradora do Espírito Santo. Né? E são as coisas espirituais. Em termos gerais, a gente pode dizer isso. Agora, existe um erro bastante comum no meio cristão. Um dos aspectos centrais de uma visão cristã de mundo é como você vê a relação de graça, da graça salvadora de Deus, e do natural, a vida diária e as coisas terrenas e tudo mais. Né? Existem visões diferentes a respeito da relação da graça com a natureza. Então, eu sempre repito isso, quase de conhecimento geral hoje, no meio evangélico. Existe aquela visão, existiu, né, por muito tempo, mas às vezes se repete isso, no cristianismo, uma perspectiva gnóstica da realidade, que separa totalmente a graça da natureza. Então, o que é receber a graça? É você se libertar da natureza. Receber a graça seria você se livrar do corpo, do tempo, de todas as suas relações com coisas terrenas e escapar para o mundo do Espírito para se unir com a divindade. Então, essa era a visão gnóstica da salvação. Então, graça era um escape, era uma evasão da natureza. E isso é muito diferente da visão bíblica, né? Porque a visão bíblica, a graça é a redenção da natureza. Uma visão bíblica, há uma unidade de natureza e graça. Agora, o meio evangélico tem a tendência de separar isso também. A visão evangélica é de que algumas coisas são afetadas pela graça, mas outras não. Por exemplo, as suas emoções são redimidas. Né? Isso é muito enfatizado no meio evangélico. Mas a razão não. A razão é uma coisa que vai para o inferno mesmo. Não tem jeito para ela. Se você pensar demais, você desvia. Né? Isso é a reprodução da visão popular. Na visão popular no Brasil é que se você estudar muito, você fica louco. Para o crente, se você estudar muito, você fica desviado. É a versão gospel desse irracionalismo. Né? Mas, ou uma visão anti-intelectual, não sei. Mas, o ponto é que na mentalidade cristã popular, a graça e a natureza não estão totalmente reunidos. Então, quando a gente lê, como que a gente lê essa expressão? Entendimento espiritual. O que, que vem na nossa cabeça? Conhecimentos espirituais, religiosos. Conhecimentos que tenham a ver com a sua relação vertical com Deus e só. Isso seria conhecimento espiritual. Então, tipicamente, conhecimento bíblico, verdades éticas, leis, aí, às vezes até se usa essa expressão, leis do mundo do espírito, né? Eu já ouvi até isso. Orientações específicas de Deus para cada um. Então, isso é visto como um entendimento espiritual que a gente tem que ter. Mas eu acho que não é por aí, não. Porque o pleno conhecimento da vontade de Deus é o conhecimento de tudo, gente. A vontade de Deus não tem a ver só com a nossa vida espiritual nesse sentido restrito. A vontade de Deus tem a ver com tudo. Tem a ver com o destino da história, com a situação política das nações, tem a ver com o destino do nosso corpo físico, tem a ver com o conhecimento humano de modo geral, tem a ver com tudo. Vamos ler Provérbios 8? Vou dar um pulinho lá para o Antigo Testamento. Provérbios 8, 14. Nós vamos ler do 14 em diante. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Agora a sabedoria fala: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda não, ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Gente, o que é a sabedoria de Deus aqui? A sabedoria de Deus não é o conhecimento ou a sabedoria a respeito da vida moral, simplesmente, ou do relacionamento com Deus, simplesmente. A sabedoria de Deus, que é o objetivo do sábio, que o sábio busca em Provérbios, é o princípio que Deus usou para estruturar o cosmos inteiro. Deus fundou a Terra e usando a sabedoria. Ela era o seu arquiteto. É isso que a gente tem ali. E essa sabedoria de Deus é a sabedoria que é usada pelos reis e pelos príncipes para governar. Então, o ponto que nós temos aqui, isso é muito interessante na visão bíblica, é de que a sabedoria de Deus que a gente recebe é o conhecimento de como Deus organizou o mundo de forma orgânica. Agora, se você não entende que Deus é o princípio disso e não relaciona a sabedoria com Deus, então a sua sabedoria se torna em tolice. É por isso que em Provérbios existe essa noção de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O príncipe pode usar alguma sabedoria que vem de Deus para governar, e ele pode não estar na aliança, né? Alguns dos provérbios, algumas ideias de provérbios, inclusive, vieram de outros povos, a gente sabe. Mas quando você usa algo da sabedoria de Deus e você se dá bem naquilo, isso não significa que você tem o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Porque ela existe quando você relaciona o conhecimento da ordem do mundo com Deus. Aí aquilo se torna a sabedoria de provérbios. Então, gente, o pleno conhecimento da vontade de Deus, o que eu quero dizer é que esse conhecimento é o conhecimento de toda a vontade de Deus para nós, abrangendo todos os aspectos da nossa vida. Quer dizer, usando a linguagem de provérbios, eu diria que o Paulo está pedindo que os cristãos de Colossos tenham a sabedoria de provérbios. Quer dizer, eles compreendam como Deus ordenou o mundo e quais são os princípios de Deus para suas vidas. E eles vivam de acordo com esses princípios. Agora, é claro que nessa perspectiva que eu estou colocando, o que é entendimento espiritual? Não seria somente o conhecimento da Bíblia ou o conhecimento do Evangelho da Graça, que eles já tinham recebido. Mas envolveria todo o conhecimento que os colossenses precisariam para a vida, naturalmente, como nós, mas redimido, corrigido por meio do Evangelho. Conhecimento espiritual é o conhecimento da graça de Deus, mas também uma nova visão da natureza a partir da graça. A gente não pode pensar conhecimento separando natureza e graça, que é aquele erro que eu disse, que é muito comum. Separar o conhecimento religioso do conhecimento natural, de coisas que não tem nada a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ter conhecimento espiritual é conhecer o Evangelho e conhecer o que o Evangelho significa para todas as áreas da vida. Isso é entendimento espiritual. Agora, Paulo deu graças a Deus pelos Colossenses porque eles tinham o conhecimento da graça. Mas eles ainda não tinham pleno conhecimento da vontade de Deus, que é entender o que a graça significa para todas as áreas da vida. E permitir que isso transforme, né, o dia a dia. Então Paulo está pedindo a Deus aqui que a graça que os colossenses receberam se aprofunde na vida deles. e que o entendimento que eles têm das coisas de Deus se aprofunde. Que além de entender verticalmente a vontade de Deus, quer dizer, entender a graça, receber a graça, que isso altere a sua relação com o mundo e a sua visão das coisas. Quer dizer, que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus por meio da ação do Espírito Santo. E qual é o fruto disso na vida, né? Então, o que o Paulo diz nos versículos 10 em diante? A fim de viver de modo digno do Senhor, no seu inteiro agrado. Então, aí, ó, é o que eu disse. Qual é o objetivo do entendimento espiritual? É que a vida da pessoa como um todo seja transformada. Né? E já existiam as virtudes teologais. A fé, a esperança, o amor estavam lá. Mas isso era o começo. Agora tem um monte de coisa para mudar. Então Paulo está orando para eles receberem esse conhecimento, para essas coisas mudarem. Para que a vida inteira, né, seja do agrado de Deus. É, então esse é o caminho, esse conhecimento espiritual, o crescimento em sabedoria, é o caminho para a gente se livrar dessa separação que a gente tem, né, entre a nossa vida cristã e a vida secular. Esse é o grande desafio da igreja evangélica hoje. A gente tem uma vida cristã, uma vida vertical, uma vida espiritual, né? E a gente tem a vida secular, a vida, o dia a dia. Porque é, ó, uma das razões, pelo menos, eu diria, porque é que nós não conseguimos transferir o conhecimento de Deus para as outras áreas da vida? Em parte por causa da nossa epistemologia, porque a gente separou conhecimento espiritual de conhecimento natural. Então, para nós, tem o conhecimento que não tem nada a ver com Deus e o conhecimento que tem. Isso está errado. A gente nunca vai entender vai chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus enquanto a gente trabalha com essa categoria. É, então, a gente tem que abrir a nossa vida para o Evangelho. Falar assim, tá bom, então o Evangelho tem algo a dizer para tudo. Eu preciso descobrir. Mas ele tem algo a dizer para cada aspecto da minha vida. Então, aí nessa hora, a gente vai entender melhor a vontade de Deus para nós, para a gente viver, né, para o agrado de Deus. Frutificando em toda boa obra. O que seria boa obra, né, nessa perspectiva integral? A boa obra não é só o que você faz na igreja, né, o trabalho da igreja e a sua a responsabilidade moral, né, mas tudo que você faz sendo feito, tendo Cristo como centro, né, e sendo feito para a glória de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, então aí você precisa crescer verticalmente também. Porque você recebeu a graça hoje, não significa que você não vai aprender mais sobre o seu relacionamento com Deus. Esse lado precisa continuar também se desenvolvendo. Agora, tem uma outra coisa interessante, esse é o último ponto que eu queria destacar na oração de Paulo, é que Paulo não está pedindo somente uma transformação externa, né? Como é que você sustenta uma vida de boas obras, uma vida de esforço, de perseverança, para agradar a Deus? Então veja aí os versos 11 em diante. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo pede que eles tenham força para perseverar nisso. Quer dizer, a gente pode ter essa experiência de entender melhor as coisas, de compreender o significado do Evangelho para todas as áreas da vida. Então aí a gente começa a chegar a esse conhecimento pleno da vontade de Deus. Mas a gente precisa do poder de Deus agir na nossa vida para a gente ficar firme. Agora, o que o poder de Deus na nossa vida produz, né? Para muita gente, quando o poder de Deus vem, aí as pessoas pensam que você vai ter uma experiência sobrenatural, vai cair no chão. Em muitas igrejas a evidência do poder é uma manifestação física explícita, né? Um sapatinho de fogo, alguma coisa desse tipo. É, mas não, nem estou dizendo que isso não possa ser genuíno. Mas o poder de Deus está presente quando a gente começa a perseverar, quando a gente tem força. Ter o poder de Deus na vida é ter força para segurar as pontas mesmo quando é difícil. É uma coisa muito simples, tão simples. Né? É você ficar firme e continuar andando com Deus. Isso é poder espiritual. Continuar firme andando com Deus. Não é só se segurando, não. Também não é isso. É o poder para perseverar nas boas obras. São aquelas obras que o Paulo acabou de citar aí, né? frutificando em toda boa obra e crescendo o conhecimento de Deus. É esse processo. Poder espiritual é a capacidade de se manter nesse processo, de viver uma vida para agradar o Senhor, de frutificar em todos os tipos, em vários tipos de boas obras, e assim por diante. Mas não é só perseverar exteriormente, como eu estou dizendo. Porque a pessoa que recebe esse conhecimento espiritual e esse poder de Deus, veja o verso 12, vai dar graças, com alegria vai dar graças ao Pai. Então, não é alguma coisa que você possa simular também, não. Né? Não é uma coisa que você pode manter exteriormente. Não é possível sustentar a vida cristã sem alegria. É impossível. A gente lê lá no Salmo 51, né, que uma das coisas que o salmista pediu a Deus foi para ele restaurar o quê? A alegria da salvação. É uma das coisas que ele colocou. Quer dizer, isso é uma prova de que o pecado pode fazer a gente perder isso. Mas, gente, sem isso não dá. Sem isso não dá. Isso é um dos frutos do Espírito. E é curioso que Paulo cite isso aqui. No finalzinho, né? Então, pode haver choro às vezes, mas tem que ter alegria na vida cristã. Então, gente, para reunir aqui tudo que nós dissemos, né? A gente teve duas partes aqui. Primeiro, a ação de graças de Paulo, e no final a oração. O tema da ação de graças de Paulo era a alegria pela experiência, né, que os colossenses tiveram de receber a graça de Deus e começar a produzir fruto. Isso é o conhecimento da graça. Mas aí Paulo dá um outro passo e faz a intercessão para que os crentes cresçam e tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles possam frutificar em toda boa obra, quer dizer, ter uma vida cristã mais ampla, mais abrangente, ter perseverança ali ao longo do tempo, perseverar com alegria e ter todos esses resultados na vida. Então, a questão que eu quero trazer para os irmãos agora é o quanto nós temos nos firmado na palavra de Deus para crescer na vida cristã. E isso significa duas coisas. Pensando na primeira parte do texto, a palavra de Deus é claramente para você a mensagem da graça? Quer dizer, quando você lê a Escritura, quando você ouve a palavra, como que você experimenta isso? Como lei, como condenação meramente? Ou você se alimenta disso de fato? Uma das razões porque a gente muitas vezes perde a vontade de ler as Escrituras é exatamente essa. É que a gente para de experimentar as Escrituras com a palavra da graça de Deus. Então é fundamental que você assente isso no coração, que você pense nisso. Quer dizer, como que está a minha experiência com Deus? Esse ponto está firme? Eu entendo que é a graça de Deus? Eu tenho experimentado a graça de Deus dia após dia? Ou eu tenho colocado algum bloqueio nesse aspecto? Você pode até perguntar pelas virtudes teologais, né? Quanto de fé, de esperança e de amor que tem na sua vida. Se aconteceu algum bloqueio, se essas coisas não estão se manifestando, você já teve isso, mas não está aparecendo, então, o que você tem que fazer? Você tem que voltar para onde caiu e fazer essa pergunta, que é quanto da graça de Deus você tem experimentado na sua vida? Porque sem esse fundamento da graça, não tem jeito de ir para frente. Esse era o ponto de partida. O Paulo podia dar o segundo passo, de orar pela igreja para eles crescerem, porque tinha esse primeiro. Agora, essa é a segunda pergunta também. Será que você está trabalhando com esse dualismo aí de natureza graça e você entende que crescer no conhecimento espiritual é saber mais da Bíblia, saber entender mais teologicamente e só? Porque isso pode ser um bloqueio muito sério. Quer dizer, se você sabe, se você tem a graça na sua vida, se você entende a mensagem da graça e experimenta a graça, então essa é a pergunta que você precisa fazer. De fato, essa mensagem da graça está encontrando caminho na minha vida, nos diversos aspectos da minha vida? Quer dizer, eu tenho procurado compreender as coisas a partir do temor de Deus? Eu tenho procurado ganhar sabedoria? Quer dizer, compreender toda a minha vida, toda a existência a partir do Evangelho da Graça, sem esse outro passo de se abrir para isso, de começar a orar por isso, de começar a buscar isso, não tem como você ter o pleno conhecimento da vontade de Deus e, consequentemente, ter essa vida integrada, vivendo para o inteiro agrado, né, do Senhor. Então vamos colocar isso junto com o Senhor em oração agora. Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor torne cada um desses versos de Paulo vivos em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a mensagem da graça do Senhor esteja sempre, ó Deus, viva em nossa mente, no nosso coração. Que ela produza na nossa vida o mesmo fruto que estava produzindo na vida dos colossenses, ó Deus, os frutos da fé, do amor ao irmão e a firmeza da esperança. Deus, em nome de Jesus, eu peço isso por cada um aqui, Deus. Se tem faltado isso na vida de alguém, nós clamamos que o Senhor abra os olhos. Abra os olhos, ó Deus, para que a verdade da tua graça seja reconhecida, seja compreendida em toda a sua extensão, sua profundidade. Que a experiência, o contato com o amor do Senhor, ó Pai, essas pessoas tenham a libertação a partir dessa experiência do teu amor. Que ele seja o princípio de uma vida renovada na tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Que isso dissipe todo medo, que o teu amor dissipe todo medo, ó Deus, dissipe a culpa, Deus, que o teu amor dissipe o desejo de desobedecer, de se auto-justificar. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, que a palavra da graça possa frutificar, Deus, na vida de cada um e no nosso meio. E, Pai, nós pedimos que, nessa base, ó Deus, que a gente tenha conhecimento espiritual, o pleno conhecimento, ó Deus, da tua vontade, o entendimento das coisas da nossa vida, de toda a vontade do Senhor para a nossa vida, para cada área da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós queremos aquela sabedoria que está lá em Provérbios, que o Senhor usou para fundar a terra e que através da qual os reis governam, através da qual os cientistas fazem descobertas. Essa sabedoria, ó Deus, ela possa crescer na nossa vida. Amém. Pela ação do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, operando no nosso coração, nos livre, ó Deus, da mentira, nos livre da distorção, do ensino falso, das doutrinas humanas, ó Deus. Em nome de Jesus, que pela ação do Teu Espírito a gente possa ter uma visão correta, um entendimento correto do que significa ser bom, do que significa ser justo, do que significa ter saúde, do que é ter uma família, do que é trabalhar, de como usar o dinheiro, de como lidar com a autoridade, de como tratar as pessoas, que nós tenhamos, ó Deus, a sabedoria do Senhor na nossa vida. Nós queremos ter esse pleno conhecimento da Tua vontade, a partir de Jesus, ó Deus, e pedimos que o poder do Senhor nos sustente nessa caminhada, para que a gente possa perseverar no serviço do Senhor com alegria, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos.